Olá, amigos da Casa da Prece Chico Xavier. Vamos começar mais um Evangelho de domingo. Lembrando que podemos deixar um copo com água para, durante o Evangelho, ela ser fluidificada pelos Espíritos amigos e depois tomá-la ao final. Vamos, neste instante, elevando nosso pensamento a Deus, a Inteligência Suprema, a fonte eterna de todo amor, de toda sabedoria. Permita, Senhor, que possamos, nesta manhã, com as lições que vamos ouvir, receber todo o auxílio que necessitamos para a nossa jornada terrena. Possam os Espíritos benfeitores, vossos auxiliares na obra divina, nos inspirar, nos amparar em nossa caminhada. Que assim seja. Meus irmãos, certa vez Jesus disse: Por isso vos digo, todas as coisas que vós pedirdes orando, crede que haveis de ter, e que assim vos sucederão. Essas são palavras de Jesus que estão no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, o versículo 24. E que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, é o item 5, eficácia da prece. Essa frase é de Jesus e ela nos traz uma informação muito importante e nos traz também um grande questionamento. Tudo o que pedirmos em uma prece, Deus nos atenderá? Jesus disse dessa forma com as outras palavras que acabei de ler. E Allan Kardec discorre sobre esta afirmação de Jesus a partir de tudo aquilo que ele tinha aprendido com os ensinamentos dos Espíritos. Ele faz considerações importantes sobre essa possibilidade de Deus atender aquilo que nós desejamos. Ele inicia dizendo que há muitas pessoas que contestam a eficácia da prece, ou seja, dizem que é inútil fazermos preces pedindo a Deus, porque se Deus já conhece as nossas necessidades, os nossos problemas, por que que nós deveríamos expor para Ele? Por que que nós deveríamos dizer para Deus o que nós precisamos, sendo que Ele sabe de tudo? E essas pessoas mesmo, elas vão dizer que tudo se encadeando no universo através de leis eternas, o que a gente pedir vai ser inútil para Deus. De fato, Allan Kardec considera que há leis naturais e imutáveis. Se a gente, por exemplo, pedir para que um dia não amanheça, para que não venha o sol, nunca nós teremos atendido esse pedido. Por quê? O nascer do dia depende de uma lei universal, uma lei maravilhosa que permite que todos os dias o Sol visite quase todas as superfícies do planeta, quase todas as extensões do planeta. Então, a gente pedir para Deus que não venha a luz do Sol é uma inutilidade, porque de fato é uma lei natural, uma lei imortal, uma lei imutável. Ou se a gente pedir para Deus: Deus, eu não quero passar pelo fenômeno da morte biológica na presente vida. Também isso é impossível. O nosso corpo envelhece e naturalmente lhes há morrer. Então essas são leis imutáveis, leis naturais que nós não vamos com as nossas orações modificá-las através do atendimento que Deus faria. Mas aí a gente pensar que todas as circunstâncias da vida estão submetidas a essas leis naturais e imutáveis, seria um exagero. Pensar que tudo está submetido à fatalidade. Nós seríamos seres, então, passivos diante da vida. Não teríamos livre-arbítrio, não teríamos escolha. E, por esse raciocínio, é inútil fazer qualquer ação. É inútil tentar qualquer coisa, porque tudo está dentro dessa ordem imutável. Essa é uma ideia, então, de que tudo está dentro de uma um conjunto de sequências, de fatos que vão acontecer inevitavelmente, muito também limitante da existência humana. Nós seríamos meras máquinas agindo no mundo. E não é bem assim. Se Deus deu ao homem o entendimento, a inteligência, por que Deus não queria que as pessoas usassem desse entendimento e dessa inteligência? Se Deus deu ao homem a vontade, o desejo de querer algo, por que que o homem não poderia, através da sua vontade, do seu querer, conseguir algo? Se fosse assim, nós não teríamos todos esses potenciais de ação e de desejo, de vontade que nós temos. De fato, nós podemos agir e desejar muitas coisas e iremos, através das nossas ações, dos nossos desejos, termos consequências. E essas consequências, portanto, mostram que nem tudo no universo, nem tudo na existência humana é necessariamente vinculado a essa lei imortal ou imutável que algumas pessoas supõem e que seria inútil a gente tentar modificá-la. Deus pode, então, sim, atender alguns pedidos, sem derrogar a imutabilidade das suas leis. Deus pode permitir que certas coisas que nós desejamos aconteçam. Mas, obviamente, que não será exatamente tudo. E alguns perguntam assim: mas não foi Jesus que disse, olha, todas as coisas que vocês pedirem orando, se vocês acreditarem, vão ter? Jesus, ele tinha afirmações muito assim categóricas, muito incisivas, e ele fazia afirmações que às vezes pareciam assim impossíveis de acontecer. No próprio Evangelho de Marcos, alguns versículos anteriores, ele diz: se você disser a este monte, passa desse lugar para aquele lugar, crendo, você vai conseguir. Há alguém que conseguiu mover uma montanha de lugar através da fé? Qual o exemplo de que isso já tenha acontecido? Obviamente que quando Jesus usava essas afirmações, que aparentemente eram absurdas, como aquela de cortar um braço se ele fosse motivo de escândalo, ele não estava necessariamente dizendo dessas situações no sentido literal. Quando ele fala que todas as coisas que pedirdes em oração, não é exatamente todas, mas aquelas que realmente sejam pertinentes, aquelas que realmente sejam necessárias para aquela pessoa. Jesus usava então de afirmações que eram muitas vezes destinadas a mexer com a inteligência das pessoas. Porque certamente alguém que ouviu Jesus falando todas as coisas que pedir em oração será atendido, perguntou: mas será que é tudo mesmo? Veja, Jesus ensinou as pessoas de muitas formas. Ao ensinar que algumas coisas poderiam ser atendidas, mas dizendo todas, ele estava estimulando as pessoas também a refletirem qual o limite do que nós podemos mudar na ordem divina. Então, seria ilógico a gente acreditar, né, que aquilo que nós pedirmos seria dado e que bastaria a gente pedir para conseguir. A providência divina, ela sabe o que é melhor para nós, ela sabe o que nos convém. Providência divina é o atributo de Deus, de dar aos seus filhos, às suas criaturas, aquilo que realmente é necessário a cada momento. Mas igualmente espera, né, que nós nos movimentemos nessa busca. Nós precisamos exercitar em nós as qualidades que Deus nos deu: a inteligência, a vontade, o livre-arbítrio. Se nós temos essas qualidades, devemos aperfeiçoá-las. Por isso que Deus não nos dá tudo, mas nos permite desejar algumas coisas. Seria então ilógico, né, a gente concluir que se a gente pede na prece, vai ser dado, Deus só irá dar aquilo que realmente é o necessário para nós. Ele seria como o pai que dá ao seu filho, ou a mãe que dá ao seu filho, somente aquilo que é necessário. Se uma criança quiser brincar com uma faca, um pai e uma mãe, sãos mentalmente, irão dar essa faca na mão de uma criança ainda incapaz de manejar adequadamente o instrumento? Obviamente que não. Agora, se uma criança pede, e é o momento para aquilo, de um brinquedo próprio para sua idade, naturalmente que pai e mãe irão fornecer esse brinquedo. Assim é para a nossa vida. Aquilo que nós pedirmos, aquilo que nós desejarmos, nós iremos receber, desde que seja necessária a nossa existência. Um pai, uma mãe, agem com sabedoria na educação dos seus filhos. Quanto mais Deus não nos faria em nosso favor, em nosso crescimento. Ele só irá nos dar aquilo que realmente é necessário, útil para a felicidade futura. É por isso que há momentos na vida que nós pedimos para que não acontecessem e mesmo assim Deus permitiu que acontecesse. Certas dores, certas perdas, certos sofrimentos não foram desatenção da providência divina. Pelo contrário, foram a resposta às nossas necessidades interiores mais profundas. Se o sofrimento é útil para a felicidade futura do homem, Deus o deixará sofrer. Só que, obviamente, que existem sofrimentos que não são deixados por Deus, mas são buscados por nós. Daí a necessidade de desenvolvermos a nossa compreensão sobre o que realmente é conveniente na vida. O fato é que o que Deus concederá a todos, se pedirem com confiança, é a coragem, é a paciência, é a resignação. E ainda assim, Deus nos concederá sempre os meios de nós nos libertarmos daquelas dificuldades que devem deixar o nosso caminho. E Deus faz isso de formas tão sutis que nós nem percebemos. Nós somos sempre o instrumento de ação de Deus em nossas vidas. Porque Ele nos dá essa força toda, essa coragem, Ele nos dá as virtudes que nós pedimos quando necessitamos para vencer uma prova, uma dificuldade, e Ele manda também os bons espíritos nos sugerirem ideias, e sugerirem ideias em outras pessoas também, para que o bem que é necessário em nossa vida aconteça. Quantas situações há nas histórias de todos nós em que uma solução inesperada surgiu pela ação de alguém? Um favor, uma informação, um comentário. De alguma forma, as situações que nós devemos viver chegam até nós por esse mecanismo sutil, delicado e perfeito que acontece na vida. E Deus permite que as coisas sejam, às vezes, dessa forma, sem muita evidência da sua ação, para que nós tenhamos mérito nessa ação. Para que nós possamos ter ali o merecimento por termos escolhido acertadamente, por termos feito a escolha mais sábia naquele momento. Muitos dirão, mas por que Deus não diz claramente para nós, faça assim ou faça daquele jeito, ou que os Espíritos sugiram para nós a receita perfeita? É como, mais uma vez, podemos trazer o exemplo aqui terreno para ilustrar isso. Um professor que dá as respostas a um aluno não está de fato ajudando esse aluno na sua aprendizagem. Um verdadeiro professor na Terra ajuda o seu aluno a descobrir, pelo seu esforço, pelo seu empenho, as respostas corretas que ele deve apresentar. Assim também são os bons espíritos em nome de Deus. Nunca vão nos dar a solução dos nossos problemas prontas. Salvos em algumas situações, em alguns momentos assim, extremamente necessários. Mas eles sempre irão nos guiar para que nós usemos, né, do nosso discernimento, do nosso raciocínio, da nossa capacidade de análise, da nossa boa vontade, para encontrarmos por nós mesmos a solução. Afinal de contas, se Deus nos dá a capacidade de agirmos, é porque nós devemos exercitá-la. Dessa forma, Deus assiste aos que se ajudam a si mesmos. Segundo a máxima, ajuda-te e o céu te ajudará. E não aos que tudo esperam do socorro alheio sem usar as próprias faculdades. Mas, na maioria das vezes, preferimos ser socorridos por um milagre, sem nada fazermos. Isso nos leva, então, a refletir, a pensar que muitas das coisas que nós desejamos na vida e estamos pedindo para acontecer, podem não estar acontecendo porque nós queremos essa solução mágica, mirabolante, vinda dos céus, instantânea, pronta na solução dos nossos problemas. E não a solução que depende do nosso próprio esforço e da nossa própria busca permanente. Deus, portanto, Ele pode atender a certos pedidos nossos, sem derrogar a imutabilidade das suas leis, mas sempre vai depender se aquele nosso pedido é realmente útil para o nosso progresso espiritual. E devemos sempre pensar que Deus utiliza-se no mundo das próprias criaturas para beneficiá-las. Todos nós temos a possibilidade de tornar a nossa existência no mundo de uma forma muito mais positiva, muito mais leve. Daí a importância de desenvolvermos a nossa fé raciocinada, como também o Espiritismo tem nos ensinado. Eu convido então neste instante, meus irmãos, para que a nossa oração possa ser um momento de agradecimento a Deus, de louvor, de reconhecimento de toda a bondade, de todo amor, de toda a sabedoria que o Pai nos cerca. Que cada um de nós, Senhor, que ouvimos estas palavras nesta manhã ou no futuro, possamos entender que as vossas leis, Senhor, são perfeitas e que a nossa existência é cercada de muito amor, de muito cuidado, de muita atenção. Permita, Senhor, que possamos ter e encontrar essa força que o Senhor nos dá todos os dias para vencermos os nossos desafios. Que tenhamos muita coragem, muita resignação, mas, sobretudo, determinação em continuarmos vivendo com alegria, buscando esse reino que Jesus nos falou e que está dentro de nós. E que dessa forma possamos tornar a nossa existência terrena mais feliz, mais pacificada, porque trazemos a certeza, Pai, de que o vosso amor sempre nos guia, nos ampara e nos ilumina. A vós, Espíritos amigos, agradecemos as inspirações, o amparo, o envolvimento amoroso que sempre sentimos quando elevamos a nossa prece do fundo do coração. Que possamos ter a certeza da vossa presença e do vosso auxílio permanente junto a cada um de nós. E a nossa gratidão à Mãe Santíssima, pelo seu amor e devotamento a toda a humanidade. E assim dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, espíritos em aprendizagem, agora e na hora de nossa passagem, quando retornarmos à vida espiritual. E elevando nosso pensamento a Deus, agradecidos por tudo, Senhor, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo o mal. pois sois vós o poder, o reino e a justiça para todos sempre. Que assim seja, graças te damos. Meus irmãos, estas foram as nossas reflexões para este momento. Que a paz de Jesus permaneça com todos, que tenhamos todos dias felizes, alegres, com a mensagem do Evangelho em nossas vidas. Um grande abraço a todos e até a próxima.